ます。それでは今日から開業です。 Chame centro Recife em 12545, alterno 2685, triple 55 no quarto. 12545, 2685, grato. Atlântico Delta, bom dia para Manati. 1-2 a bordo, ciente, está autorizado Salvador Manati. A 1.000 pés após decolagem, curva direita no corredor Axé. 0125 é o código, 1935 é o controle. Mike Echo Delta. Afirmativo, cotejamento correto, 1-2 a bordo, acionamento táxi decolagem, agora com a 2-18-6. Delta, bom dia, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Mike, Eco Delta, autorizado táxi, reporta para ingresso, 917. Da linha e decolar da 17, vento 090 graus com 8 nós. O Mike Eco Delta. Então, aguarde um minutinho, cópia. Mike Eco Delta decola 33, controle 1935, bom voo. Bravo, chama na 1935. Controle comandou, papapapa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha 1.000 pés, condições visuais, reporte 2.0 milhas afastadas. Reportará 20 milhas. Salvador, boa. via passarela 2223. Passarela 2223, bom dia. Aciona identificação. Voe direto NDB da presente. Vê se mantenha 3 mil pés. O ajuste na 0-4. Para 3 mil pés, estado de 14. Na presente, passarela 2223. Autobus autorizado, Sierra November Lindy Uniforme, uma centena, vai prosseguir direto na radial 251, a subida será árvore após árvore direto, cabeceiro no 7, curva direita, 55 no 2 é o código, 1935 é o controle. De volta, Tango Tão, confirme o pátio, por favor. No pátio 5, ciente, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18-6, Alfa Tango Tango. Seus Iliete, se submantém na 1500 pés, condições visuais. Oi, Paripe, reporte Paripe. Iliete, confirme pelo AB. Então, o livre acionamento 145 chama pronto para o táxi. Aceita vetoração para a final da 17? Afirmativa, aceitamos.